9 para push e acionamento. 3399 neutrado, 3 está autorizado. Puxa o acionamento, chama o táxi. Vai parar para o táxi. Autorizado, puxa o estacionamento de matar. Salvador Gol 1987, está pronto para o táxi, com 135 a bordo. 3 horas e 50 de economia para Galeão. Gol 1987 vai aguardar para iniciar o táxi, vai seguir o tráfego da TAM frente com o número 2. 30 tráfego da TAM, Gol 1887. Táxi para 3399, temos 1104 a bordo, alterna Galeão, com 4 horas de autonomia. B399, ingresso via Índia em Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Altimetro marca 1017. 07, chama em Alfa, ponto de espera, o trânsito 3399. Gol no 807, segue o traço da TAM 1017 no altímetro. Segue o traço da TAM 07, 807. Salvador, é Webjet, Whisky, Juliet, Fox, bom dia. Whisky, Juliet, Fox, bom dia, prossiga. Whisky, Juliet, Fox, bom dia, prossiga. Whisky, Juliet, Fox, para reboque do pátio 3 para pátio principal, posição 4. Está autorizado, repórter ao término. Gilete Fox, está autorizado, reboque, repórter ao término. Gilete Fox, copia as instruções da torre. Salvador, é Webjet, Whisky, Juliet, Fox, transcurso. Whisky, Juliet, Fox, como recebe a torre? Whisky, Juliet, Fox, é a torre, Salvador. Então, 3399 é linda, cola pista 10, 210, 0 graus, 89. A linha decola, 3399. Salvador, é o objeto Whisky Juliet Fox, está copiando o Jackson. Whisky Juliet Fox é a torre, Salvador, prossiga. Ok, agora, obrigado. É, o Fox para reboque do pátio 3 para pátio principal, posição 4. Está autorizado o reboque Whisky Juliet Fox, reporte ao término. Reportará ao término, obrigado. Qual o vento para o trato 3399? 180 com 7. Obrigado. Vitória, dá um lugar pronto, voo 1897. 1897, ali mantém pista 10. Ali mantém um 0, voo 1897. Decolou agora aos 44, 120, decimal 8, controle. 208, boa, 399. Controle, Salvador, bom dia, tá, 3399. Contrato radar de decolagem, sou para o nível de voo 360, saída da Euleda Blade. 60, da Euleda Blade, tá? 3399. Direto da Elta 3399? Autorizado direto da Elta 3399. Vai, obrigado, 99. No 897, tem nível de decolagem V10. O vento é de 190 graus com 79. Nível de decolagem 10, voo 897. Na 7 da Gol, decolou os 47, 120, decimal 8, controle. 128, bom dia. Controle de Salvador, Gol 1897, decola, bom dia. Gol 1897, contato radar decolagem V10, vou para o nível de voo 360, saída da Euleda. Salve ao 360, saída da Euleda. 1897. Gilete Fox, estou ciente do término do reboque, até a próxima. Ok, ponto, obrigado. Latam, 3399, chama Recife, 1251, secundária, corrijo, a primária, 1251, secundária, 133, sinal 25. 251, 1325, boa, 3399. Gilete Mike, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque pushback da posição 5 aqui do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, senhor Terno. Afirmativo, repórter. 18, 17, chama Recife, 1251, me alterna em 133, decimal 25. Mano, 1251, alterna 13325, gol 1817. Protegimento correto, gol 1817. Obrigado, até a próxima. Mike finalizando o reboque. Obrigado, por isso. Bom dia, Mike. Até a próxima.